5729, ali mantém 10. Falar da posição 10, confirmando. Pátio 3, confirmando a decolada 1-0 com primeira curva esquerda na Momo. Após direto. Chama, dá para o estacionamento? Livre estacionar, chama táxi. Transmissão sobre modulado, confirma o tráfego. Passeio 2231, remoto no 4, número 1 para iniciar no setor, mantenha a posição e aguarda. Salvador, boa tarde, Alfredo, 5488. 5488, quilo, pátio 3. Pátio 3, 5488. Charles da Uniforme, mantém a posição na Lima, tráfego já puxou no setor, mantém a posição. Mantém a posição na Lima, é 5488. Gente, tá, mais que essa Delta, repórter de Parada de Itapuã. 1-0. A Lima tem 1-0, boa noite, Lima. Autorizado, pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre, 1-8, meio altimetro, 1-0, no 3. 3-2-1-7, confirma sua autonomia. 3:30, autorizado, pátio, Índia, Alfa, 18:30, a hora padrão, meio 3, está na 3. Gente. Jota, mais. Controle, 17-5729. Objeto 5729, contato radar, suba para a medida de voo 360, saída da EL. Saída da EL, 5729, pode voar da EL direto? Autorizado, Leda, objeto 5729. Aí, afirmativo, Leda, 5729, EL. Hoje está na 6314, chame Recife aí no 25.45 ou no 26.85. Altímetro no 013. Tio Pátio Índia Alfa, só espera da 9026, boa, 9077, tem dia. Bono 399, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 079. Espera da 1-0, torre 1-8, menos. Pátio 1, no Alfa, Índia Alfa. Torre 119, 108, 6. Índia, qual POB? 03, pra, vai taxiar via Kilo para Delta. Na Delta chama Torre 1-8-6-2. Passaria 2231, agora se está autorizado, puxa essa marcha, chama táxi. Bono 399, decolado 43, controle 1-9-3-5, bom voo. 1935, bom trabalho. O meu Eco Índia, prossiga. Eco Índia mantém a posição. Tá 3217, a linha da coluna 0, vento 140 graus, 08 mais. Tá 3217, afirmativa, linda, coluna 0, vento no 40 graus, 08 mais. Alô, 2231, autorizado táxi, parte 1, em alfa, ponto de espera da 10, torre, 1-8, meia luz, altimista na 0, no 3. Autorizado táxi, ponto de espera da 10, 12, sete, mantém o ponto espera. O meu Eco Índia na escuta. Observe a rolagem do Airbus da TAM ali e mantém após. Gol 1395, complexo final de Sami Torre em 1-8 de Sinaleia. Obrigado, até logo. 3217, decolado aos 47, controle 1-9-35, bom voo. 1935, boa. Índia, ciente, 1 minuto para a decolagem. Torre Salvador, boa tarde. É o gol 1395, final. Boa tarde, gol 1395. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aí, sua surpresa, combate, por favor. Sim. Boa tarde, compre o texto da carta. Aí, comprei. Babalatá, mais que Eco Delta, Sami Torre em 1-8, decimal meio. Eco Delta, ciente, reporte na vertical do farol de Itapuã. Eco Índia, livre decolagem no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Sete, meia, sete, dois, zero, desço para 2000, país CNH 10013, considerando as restrições. Autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2013, considerando as restrições, tomará estabilizado, meia, sete, de dois, zero. Três 395, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 07 nós, informa o tráfego à direita, helicóptero não vai interferir com sua aproximação. 7, graças pela informação, bateu, travou o voo, não sei, mas... Romeu, Eco, Índia, decolado 49, chame o controle 19935, bom voo. 1935, boa. Salvador, Papa, Romeu, Romeu, Eco, Índia, tá decolado, curva esquerda, cumprindo o perfil, bom voo. Romeu, Eco, Índia, suba para nível de voo 080 na saída MOMO. 080 é MOMO do Romeu, Eco, Índia. Para o destino da presente, ao Meco Índia, proa 305. Sim. Romeu, Eco Índia, autorizado direto ao destino, informe estimado para pouso. Estimado pouso aos 40, da próxima, aos 2040, do Romeu Eco Índia. Sim. Autorizado proa do destino. Oi, Índia. Eco Delta, livre pouso no 7, vento no 60 grau, 08, mais. Decimal 1, 1-3-3, decimal 2-5. 2-5, 1-3-3-2-5, 1-3-9-9, boa. 1-3-9-5, Alfa Juliette, 03. Alfa Juliette, 03, 3-9-5. Tango uniforme, mantenha a posição. Voo no 077, vento no meio, 0 grau, 08 nós, livre decolagem no zero. Decolagem, 2-0, voo no zero. Isso. Índia, confirme o destino, o nome da localidade. Serra Novembro, Hotel Papá, Fazenda Rapid Matapires, município de Itaberaba, Bahia. Sim, é o meu assunto. Estabilizando a pista vista 6720. WebJet 6720, complexo final, Sami Torre em 1 noite, próxima milha. 86, boa. Voo no 077, decolar 252, chame o controle 1-1935, bom voo. 0935, bom trabalho, no 077, até a próxima. Mike Eco Delta, seu solo 53, frequência livre estacional, boa tarde. 503. Certo, táxi autorizado. E a parte principal, Lima Alfa, Gemma, 18,5, no ponto de pegada 10, 652, 19. É, parte principal, Índia e Alfa. Principal, Índia e Alfa. O ano 395, só observa na nave da trip à esquerda, ataxiando, vai dar passagem após o ingresso 03. A passagem, trip confirmada, o 03. Afirmativo. Obrigado. Zero, Daniel, voo no 077. Solo Salvador, muito boa tarde, voo no 925. Atento da informação, Victor, por gentileza, coordenar Brasília, nível 360. 925, Brasília, autorizado, 360, via Raptor do Lu, 107. Decolada 10, primeira curva direita, gole, transição ao fito, Corrigindo, Arbor, transição é Lefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5513. Foi autorizado Brasília, nível 360, via Amperzulu 17. Decola a pista 10, com curva direita, saída Arbor, transição é Lefa. O controle de saída 19, decimal 35, e o transponder 5513, o voo 1925. 925, correto, chama posicionar. É, chamará instante, voo 1925. Galeão autorizado, 380, via Amperzulu 10. Decola pistão 10, primeira curva direita, na Dael, Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5534. Dono 45 correto, chama puxa sonar. Tango e uniforme, a linha mantém 10. Solo 56, direito no 219, boa tarde. 219, livrando a direita, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, LJ 67, 20, livrou na frescura. Alitango uniforme, livre decolagem no 0, vento no meio 0 grau 07 nós. Romeu Braz, Bravo, Oito, autorizado direto TAP. Está no uniforme, decolada 58, chame o controle 11935, bom voo. 11935, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, papá, papá, Charlie Tango, uniforme, decolado na Dael. Papá, papá, Charlie Tango, uniforme, contato radar, suba para mim, de voo 400, saída da El. Subindo para o 400 na subida da El, Charlie Tango, uniforme. Confins, copia? 755, autorizado Confins, 360, Amperzulu 16. Decola da 10, primeira curva direita na Dael, Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5537. Léo Leda Bridge. Não, puxa o sinal. Série 2231 no decolado aos 00, controle 1 no 935, bom voo. 935, obrigado. Controle, boa, o passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar, suba para nível de voo 340 na saída MOM. Perfil da MOM, em ascensão 340, passarelo 2231. Papá Romeu, Romeu Bravo, capaz de TAP, desce para 2000 pés, Kinegel no 0 no 3, autorizado na MS, é parte estabilizada. Capaz de TAP, desce para 2000, Romeu Bravo. Gol no 077, Sam Recife, é no 25.1 ou no 33.25. 251, 3385, gol no 077, bom trabalho, boa tarde. Bom, boa tarde, vamos por dentro. 3190, desço para nível de voo 050, chegada Mari. Nível de voo 050, TAM 3190. Trip 5219, da Cola 201, no controle 1-9935, bom voo. 1935. Salvador, muito boa tarde, o Trip 5219 decolado na Arbor, se escuta. Trip 5219, contato radar, suba para nível de voo 1960, sai da Arbor. 7160, Arbor, Trip 5219. Questionamento no 01, no gol no 925. No 92501, autorizado, chama táxi. Autorizado, gol 925. 5495, ele é autorizado, no 160, via Golf 677. Decola da 110, primeira curva direita, na Dael Leda. Controle 119, decimal 35, transponder 5545. O meu Bravo Oscar Tint, cancelar 204, reporte para a base. Para a Oscar. Cinco, dois, um, nove, atinge 3 e mantém 3.000 na árvore. 0-1, Pode. Autorizado, sua parte. Bravo Oscar, livre pouso no 7, vento no meio 0 grau, 069. Livre pouso no 7, Romeu pra Vasco. Controle Palma 2, trip 5219, solo de possível desvio à esquerda. Palma Proa, trip 5219. Trizeu a proa pro trip 5219. Tem, trip 5219. Tem, trip 5219. Cinco, dois, um, nove, da presente, autorizado direto Vitória da Conquista. Cento, autorizado da presente, Vitória da Conquista, 5219. Está autorizado a ascensão, pagou o nível 160. Trip 5219 negativo, aguarde para ascensão. Cento, aguarde para ascensão, trip 5219. Vosca, solo 08, confirme estacionamento. Frequência livre estacionar, boa, o Romeu Bravo. 231, chame Recife em 125, decimal 45 ou 126, decimal 85. 3145, número 1, ele está no setor, mantém a posição e aguarda. Para o táxi, chegou 925, 179 a bordo, temos 3 horas e 55 alternando a Campinas. 925, táxi autorizado à direita, via Índia e Alfa, ponto de esquerda ao 90, torre 1862, altímetro no 0, no 3. 63, direita, esquerda 1862, chegou 925, campanha.